Aí, toda vez que eu vejo a realidade, tá ligado? Eu fico pensando. A cultura hip hop, ela foi feita pra resgatar e trazer paz. E a gente tem que olhar pra frente e acreditar que isso mesmo vai acontecer, mano. Porque senão, velho, se a gente continuar se matando, se destruindo, só o boy que vai reinar. Não seja mais um, irmão. Luta pela consciência, tá ligado? Respeito, atitude, responsa, porque o que a gente mais busca, tá ligado? É a paz. Devemos rir e aceitar o que está acontecendo. Em becos da favela, meus irmãos estão morrendo. A ameaça de guerra volta a rondar Minas Gerais. É desafio pra polícia que não é eficaz. O resultado acaba sendo a morte sem espera, provocada pelo tráfico de droga na favela, assustando o cidadão que vive no lugar. Se você não tiver ideia, certamente vai rodar. Muitos trabalham de favor, só tendo a esperança de ver seu filho circulando com mais segurança. O comando do sistema inaugura a incompetência. As ruas sujas de sangue, a gente vê a violência. Todo mundo tem direito de falar o que quiser. Com esse desemprego e fome, me escute se puder. Mãe sofre, filho chora, neto sente a derrota. O que sobra nessa vida são as marcas dessa história. O descaso de um sentimento, o amor já não existe como Sodoma e Gomorra. No pecado o povo insiste, só rancor dentro do peito e as marcas do passado. E se esquece de amar quem está do próprio lado. Com isso tudo acontecendo, eu não vejo solução. Assassinado igual bandido, um cara à disposição. De uma sexta para o sábado, se passa a noite fria. No descanso a minha cama, já senti a agonia. Levantei-me assustado com o que tinha acontecido. Com revólver carregado, Beto Coxinha foi ferido. Não se conhecia os fatos, pouco a gente foi sabendo. Logo após se descobriu o suposto envolvimento no tráfico de drogas que 21 anos deu a vida. Descendo de um beco que não tinha mais saída. Sem que ninguém pudesse eu tentar se impedir. Com dois tiros nas costas, o nosso irmão morre ali. Nos condenaram à derrota que tem sido imposta. Nos fizeram uma pergunta que não tem resposta. Habitamos um mundo que não parece ter perspectiva de segurança. O que nós vamos fazer? Todos nós estamos vendo a violência aumentando. Covardia e indiferença só com o povo suburbano. Quem se julga imune é tolo por qualquer razão. Pela classe social, credo ou religião. Se você sai da sua casa e toma um tiro perdido, ou morre por acaso no lugar de um bandido. A arma de um rapper é o raciocínio e a consciência. É por falta de emprego que existe a violência. Por isso tudo ao mesmo tempo tem pedido o crescimento. A violência está aumentando, está gerando sofrimento. Muitos irmãos meus são presos por fumar maconha. Mas o cigarro e a bebida é outra droga sem vergonha. Legalize ou não, essa é a questão. Não vou falar que é ruim, nem tão pouco bom. Pois quem sou eu para julgar a vida de alguém? Todos pagam pelo que fazem, porque somos reféns. Contrariar não dá, respeitar é o que há. Cada cabeça é uma sentença, eu tô com a minha no lugar. 7 anos se passaram, eu vi que nada mudou. Agora minha avó que se foi, só sofrimento que ficou. Perder alguém que você ama na vida. Mas agora temos que buscar, pois lutar pra vencer é a melhor saída. Eu sei que é difícil aceitar perder alguém que você ama na vida. Mas agora temos que buscar, pois lutar pra vencer é a melhor saída. Sempre é a melhor saída, cara. A gente tem que acreditar e buscar. A gente busca cada dia uma vitória, uma alegria. Mas nem sempre a gente vence, pois o coração esfria. A dor de perder alguém que a gente ama é embaçada. Ainda mais quando esse alguém te dá moral, vê o seu lado. Não esqueço das histórias da minha vó parceiro, que como a mãe nessa vida me dava altos conselhos. Eu não esqueço que uma vez ela chorou igual criancinha pela morte do meu tio, Beto Coxinha. Como essas Eudárias, Severinas e Fátimas, a gente sofre também, pois a morte deixa marcas. Quem nunca perdeu quem ama, este sentimento não entende. E é só depois que a gente perde, velho. É aí que a gente entende. Eu sei que é difícil aceitar perder alguém que você ama na vida. Mas agora temos que buscar, pois não.